alguém a comer se quiser, porque... Estamos aqui em mais uma Delacão! Eu sou o Joel Suki e eu perdi um Zelda pra pegar um Lagoon. Aqui é o Ferrolho e deixa de mentira, macho! Aqui é o Telos e mentira é o sobrenome desse cast. Como é, velho? E eu sou o Neto Maru e o Senhor Pinóquio nunca será superado. Verdade. Talvez nesse cast. Nunca serão. Hoje é um episódio especial, né? Porque hoje é o cast mais esperado da história do Azila Cast, né? Senhor Pinóquio Parte 2. Vamos lá pros e-mails. Correio. E vamos para mais uma semana de mesmo Adelacar. Vamos lá. Temos recados para essa semana, né? Toda semana tá lembrando e relembrando o pessoal, né? De dar uma passada lá no Azileitor no Facebook, né? No fb.com/Azileitor. Você entra lá na nossa página. Sim, tá rolando muita parada lá, né, cara? Muitas postagens e fotos engraçadas, né? Você dá uma curtida lá e vai acompanhando as nossas postagens diárias de tudo que tá rolando aqui no universo do Azileitor por lá. Exatamente. No Twitter também, né, cara? @Azileitor. A gente não posta muita coisa lá no Twitter, porque a gente tá mais no Facebook, né, agora. É, mas se você postar alguma coisa de lá pra cá, a gente vê e compartilha e tudo mais. Exatamente. A gente compartilha, dá RT e faz tudo, né, cara? Exatamente, o principal, primordial de tudo é vocês acessarem o azileitor.com.br. Sim, vai entrar postagens novas por aí, né, cara? A gente vai... Vocês têm que entrar pra dar uma olhada nas postagens. Inclusive, o programa dessa semana atrasou um pouco, porque a gente conseguiu fechar duas contratações novas, né? Duas contratações novas importantíssimas, né? Pois é, a gente vai divulgar, acho que a partir da próxima semana a gente já divulga, mas vocês vão ficar do nosso lado quando souber quem foi que a gente conseguiu contratar para o programa. A gente quer avisar também para uma coisa importante que a gente quer avisar é pra galera comprar através dos links do Submarino, né, cara? Agora, nossa, essa é importante mesmo, viu, né? Essa daí. Nossa nova parceria, né, que a gente fez com o Submarino aí. O engraçado, o Submarino tá fazendo parceria aí direto, né, cara? Os bichos são tão gente boa demais, né, mano? Não, tão não, viu, mano? Porque o cara que pensa pra fazer uma parceria com o Submarino assim, é só, ei, mano, vamos fazer uma parceria, vamos, não sei o que, assina aí. É uma mão de obra, mas a gente conseguiu fazer especialmente para os ouvintes. E a galera tem que acessar, porque as coisas do Submarino, você dá uma olhada, nos dá uma olhada nos preços, mano, das promoções dos livros quando tem, mano. Tu é doido. É uma parada usando fantástica, mano, quando eles botam as promoções. Não é porque a gente tá com parceria do Submarino, não, mas quem conhece Submarino em termos de promoção, mano, ninguém ganha, não, mano. Quando eles querem botar, sei lá, coleção de livro a R$10, é, ninguém bate o preço dele. Mas, ó, pra te dizer uma coisa, eu já comprei um livro do Homem-Aranha, mano, pelo Submarino, de 300 e tantas páginas, aquele livro da Tirinhas do Homem-Aranha, mano. Sim. Eu comprei por 50 centavos, mano. Pois é, né? Contou essa história aí, foi foda mesmo, viu? Não, mas realmente não é porque a gente tá sendo parceira do Submarino, não. É porque realmente é foda mesmo os preços do cara. É, mas esse tipo de promoção você só encontra se for pelo link do Azileito. Você entra lá no Azileito, clica no linkzinho da Saraiva, aí automaticamente você vai estar habilitando essas e muito mais promoções, né? Exatamente, cara. Então clica aí nos links do Submarino e dá essa comissãozinha pra gente, né, cara? É, não custa nada. E a gente tem que falar aqui sobre a campanha do indicar o AzilaCast, o Azileitor, para 7 amigos. A gente viu que deu uma subida mesmo, né, na audiência do site, né? Tá aumentando cada vez mais. Isso aí a gente só tem a agradecer, né? A gente fala, tem alguns ouvintes que pensam que é brincadeira, né, e tal, mas tem muitos ouvintes levando a sério, né, indicando pros amigos e tal. Não, e a gente só tem a agradecer mesmo aos ouvintes, mano, porque eles é que constroem essa parada, mano. Tu é doido. Não, pô, é isso aí, é muito foda. Continua indicando aí pros amigos, a gente pede no mínimo 7, né, cara? Pois é, no mínimo, né? É, porque 7 é um número cabalístico e tal, você indica lá pra 7 amigos e já tá quebrando o nosso galho. Isso é verdade, cara. Vai ter que passar meio porque tem que espalhar a palavra, né, cara? Ajuda nós, né? Pois é. Agora, por falar em ajudar nós, o nosso querido ouvinte aí, o Laerme, Lawless Cooper, envia uma imagem aqui pra gente, né? Ele flagrou aqui o Jota num domingo na praia, né? Deu uma volta aí do Jota na praia, né? Escrotíssimo. E o Jota vai ficar puto, porque esse bicho é mega reservado, né? Conseguiram, isso é negócio de paparazzo, né, mano? Você é, viu, um cara escondido atrás de um coqueiro fotografando o Jota, mano. Isso aí foi foda. Vá lá e o mais importante, dê uma olhada na foto e comentem o que é que vocês acham. Isso aí é a parceria do Laerme com o The Drummer, né? Os dois caras aí fizeram essa flagrante. O Nelson Rubens, né? Pois é. E a gente tem aqui um e-mail de voz do nosso ouvinte Andrioli da Costa. Toca aí, dá uma tocada aí. Fala galera da ZillaCast, aqui é Andrioli, eu sou 20 novo, sou de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Eu sei que vocês não costumam tocar mensagem de voz, mas essa história é muito maluca pra contar, então como eu não ia conseguir estruturar isso num texto, eu resolvi mandar por áudio mesmo. Eu ouvi os casts fantásticos assim, sobre o Sr. Pinóquio e sobre vocês comentam sobre a mitomania e rapaz, eu acho que eu tive um colega que tinha isso, viu? O nome dele era João Marcos. Ele, no ensino fundamental, ele vinha com um papo pra cima de todo mundo, assim, um cara mó conversa mole. Mas a maior história dele, assim, é que quando ele começou a inventar que ele tava construindo uma máquina pra, de realidade virtual, que você colocava um capacete e jogava, tipo, num game de RPG, assim. O cara, partir da sexta série, hein? Então eu encontrava com ele toda a educação física, né? Eu estudava de manhã, eu estudava à tarde, e ele vinha com essa história, eu mandava ele se fuder, mas todo dia ele vinha insistir, falava, nossa, não, porque dessa vez a máquina deu problema, a máquina queimou, né, queimou um fusível, pô, vou ter que reconstruir e tal. E aí ele começou com a história de pedir dinheiro, né, pra ajudar na construção dessa máquina. Isso um ano depois que ele vinha com essa porra dessa história. E, bom, eu sempre achei isso a maior idiotice, mas na minha... Que surpresa minha, quando no ensino médio eu descubro que teve um monte de gente que caiu nessa. O pessoal até ficava com vergonha assim de admitir, depois que caíram na real, né? Teve um rapaz lá que ele perdeu uns 500 reais dando dinheiro toda semana, assim, às vezes todo dia, pro João Marcos construir essa máquina, que é lógico, nunca ficou pronta, né? Então, esses senhores Pinóquios aí, eles dominam mesmo, fazem parte da nossa infância. E como é que criança é besta e cai nesse papo, né? Bom, é isso aí, galera. Valeu. Um abraço. Ah, pois é, o André olha aí, bicho, adivinhando o tema de hoje, né? Tu é doido e o mais massa é que fazia um tempinho que a gente não pedia e-mails de voz, né? Mas tá aí, ficou famosão agora, vozona de radialista e tal. Um microfonezão de altíssima qualidade, né, dele. E você que ficou instigado, né, achou, ah, porra, vocês botaram o e-mail do André Olli, não sei o que, grave também um e-mail de voz, né, que a gente exibe aqui no programa porque é uma coisa diferente, né? Exatamente. E vamos para as vaziladas! Dessa vez sem vaziladas, né, cara? Saímos ilesos, né? É porque o episódio passado também, né, mano? Não, e se tivesse enviado, a gente podia dizer que esqueceu e tava tudo certo. Agora o pior é que eu esqueci muita coisa mesmo, viu, mano, esse cast. Depois, minha mulher foi ouvir o cast e lembrou de um bocado de história zona violenta, mano. Os meus esquecimentos, mano. Não, a minha noiva também, ela, depois que ouviu o cast, ela, não, tu se lembra daquela história e tal, aí o cara, vixe, aí a gente podia fazer um cast, né, com as mulheres do... É doido, mas se fosse fazer o 2, eu não lembrava não, mano. Eu tenho umas histórias de esquecimento, mano, que tu é doido, mas 10-0 nas que eu contei, mano. É porque eu não me lembrava, né, mas tu é doido, são violentas demais, ó, mano. Aí a gente vai convidar as mulheres, né, pra participar do cast. É, tá chegando o dia das mulheres, né, aliás, já passou, ninguém falou porra nenhuma. Passou bem batido, né? Mas pra todas as minhas colegas eu mandei uma rosa. Primeiro e-mail, Daniel Silva, 31 anos, concurseiro Mogi das Cruzes. É isso aí, tamo junto, Daniel. O pessoal te chama de vagabundo, mas não sai do caminho. Fala, galera azilística, os episódios estão melhores a cada dia, mas ainda mais com o novo microfone do Manel. Eu gosto muito do programa, ouço muitos podcasts e o Azila é que dou mais risadas espontâneas. Isso aí é importante, né, cara, também. É, até porque tu sabe que na podosfera tem esse ranking de risadas espontâneas, né? Tem aquela risada que o cara ri no meio da multidão e tal, o cara, tal, a equipe do programa todo rindo, aí o cara faz só um sorriso só pra se solidarizar, né, com a piada errada e tal. Pois é. Mas no nosso não, o nosso é risadas, piadas espontâneas. É, isso aí, o cara, aquela risada que o cara rejuvenesce mesmo. Mas no último podcast vocês falaram sobre a hora em que dois carros passam em um radar ao mesmo tempo. O que aconteceria? Trabalhei em uma secretaria de trânsito. Vixe Maria. Olha aí, agora é o momento revelação, agora é agora que vai entrar vazilado. Vamos lá. E vou te dizer, em geral eles lascam a multa nos dois carros. É claro, pô, né, pô, é a mais óbvia, mano. A gente vai botar quem, um ou outro, os dois. Acredito que exista, é, porque é, fica aquela putaria, né, um que passa rápido sabe que foi multado, mas o outro que passou devagar fica na dúvida, né, o cara recebe, vixe, mano, foi multado por causa daquela lada. Acredito que ainda existam órgãos sérios que da dúvida deixam de autuar. Tá certo. Eu acho difícil, mas tudo bem, né? Um abraço e continue com esse ótimo humor. Olha aí o cara aí. O próximo e-mail é do nosso querido amigo Júlio César, 26 anos, carioca, filho de cearenses, casado, quase engenheiro, porque ele tá no último período, tá quase terminando a monografia dele, ele gosta de futebol, lutas, livros, action figures, quadrinhos, filmes, seriados, games. E se ele não fosse casado, eu diria que ele estaria à procura, viu? Porque o cara mandou o currículo dele aqui todinho. E, inclusive, ele é de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. Ah, esse cara aí, ele é um cara que enviou vários e-mails, mano. Enviou uma porrada mesmo. A gente pegou e fez um mix de vários e-mails dele, né? No e-mail só. É, porque também, mas se continuar assim, não se preocupe que a gente vai fazer o programa especial Júlio César, né? Pois é. Porque, inclusive, a gente já tem conteúdo, né? Pra um 3 horas de leitura de e-mail, mas tá beleza. Bom, pois é. Estou aqui no trabalho ouvindo o cast número 72, Isaías, um homem, um mito. Esse é bom. Clássico, né? Estou rindo muito com as marmotas do Isaías. Ele e o Sr. Papel faziam mesmo uma dupla de sucesso. Olha aí, um abraço pro Sr. Papel em qualquer local que ele esteja, né? Aí me pintou uma dúvida. O Adonis, o Gondo e o Cheetos são a mesma pessoa? Olha aí, o momento mistério, né? Ixi, será que é a mesma pessoa? Será que é a mesma pessoa? Vamos ver aqui se o Adonis, o Cheetos e o Grondra estão no Facebook. Que aí os três responderiam simultaneamente se são a mesma pessoa, né? É. Mas não tem ninguém aqui, fica pro próximo programa mistério. De Adonis, Gondra e Cheetos são a mesma pessoa? Vote aí nos comentários se você acha que sim, se você acha que não. E se inclusive você tiver foto de algum dos três na praia, mande também, né? Porque tu sabe que a foto do Jota na praia chegou, se a gente arranjasse mais 11, dava pra fazer um calendário, né? É verdade, né? Dia. Pois é. Ó, sou ouvinte novo e estou fazendo uma maratona diariamente do Azila Cash, ouvindo na faixa de 5 ou 6 caches por dia. Caralho, isso aí é doido. E pode reparar, mas essa semana a mulher dele vai dizer que ele tá com o astral mais alto, tá? O bicho ficou mais bonito, mais alegre, as piadas dele se tornaram mais engraçadas. Pois é, né? Pode reparar, faça uma maratona de 3 Azila Casts por dia e escreva pra gente dizendo que foi que mudou na sua vida. Bom, ele continua aqui dizendo que hoje ele ouviu o episódio 65, 66 e 67. Ele disse que particularmente é altamente fã do PC de No Man porque o PC é um cabra valente. É verdade. A história do Falcão foi genial. Eu ri alto aqui na minha Bahia do trabalho e meu chefe virou e disse: tá maluco, porra, rindo sozinho. usaria. É uma coisa que acontece mesmo, né, véio, com ouvintes de podcasts. Pô, daqui a uns dias o chefe do Júlio César vai estar ouvindo a gente também e vai entender o que é que está passando. É, mas passa aí o cast pro teu chefe, pra ele ouvir, velho. Na sexta vocês vão no bar e tal, toma uma, tem aquela descontração e tal, aí tu... Bom, obrigado pelo serviço prestado. Estou, enfim, enviando o meu time favorito, Jalsuk, Telos Neto, Babau. Babau, filha da puta, gravou 3 programas, nunca mais apareceu e ainda tem fãs. Não é, véio? Tem que trazer o Babau de volta, véio. O pessoal tá pedindo direto. PC de nome Gundo e Mestre. Também ninguém sabe se ele foi preso ou se ele morreu, mas que em breve ele estará de volta também. O Gondra também tem que voltar, né? Os caras aí tem que voltar. O Gondra não volta de sacanagem, mas a gente vai conseguir capturar ele novamente. Valeu, gente. Obrigado por animar meu trabalho, trajeto de ônibus pra faculdade, aulas chatas e tudo mais. É isso aí, tamo junto. E o próximo e-mail é da Nádia Sofia, 24 anos, adestradora de cavalos e cães. Cães não digo nada agora, cavalo é uma profissão nobre, pô. É, foda. Na novela, né, em evidência pra porra agora. Pois é, Juazeiro do Norte, Ceará. Olá, meninos do Asila, tudo em paz? Primeiramente, quero dizer que andei sumida, porque depois que a pessoa começa a trabalhar, a pessoa quase perde a vida social. Mas tá tranquilo, tá tranquilo. É por uma boa causa. Segundo, gostaria de parabenizar vocês pelos 103 Asila Casts. 105 agora, né? Ou rumo aos 300. Sei isso, porque aqui tem a parte A e a parte B, né? Tá, passou de 110, né, já? Só com contabilizar tudo e tal, os erros de gravação já tá quase no 200. Como ouvinte do Asila, desde o Asila Cast 20, caralho, cheio. É um mérito foda, viu? Você que tá chegando agora no 100 cacetado. Saiba que desde o 100 tem gente ouvindo, né? Aliás, desde o 20, né? Episódio 20, se eu não me engano, é o de nerds, lá. Tem um Big Bang Theory. Foda. Por aí. Tenho orgulho da evolução de vocês, pois por enquanto, no Asila 14 ou 15, vocês apenas liam e-mails de Fortaleza. Agora vocês têm fãs no país inteiro, olha aí. E afora dele. Inclusive, os fortalezenses têm que tomar cuidado, porque a galera de São Paulo e do Rio já estão quase passando o pessoal aqui de Fortaleza. É, a galera tem que correr você atrás aqui, aí, né? Participar, mandar pros 7 amigos aí, né? Pra ficar equilibrado. Se você é de Fortaleza aqui, corra, que senão o pessoal do Rio vai lhe pegar. Caralho, o pessoal do Rio vai lhe pegar. Gostaria muito de agradecer a vocês pelo excelente trabalho, por me divertir nas sexta-feiras, sábados, domingos, feriados, porque escutar o Asila Cast no emprego não é muito recomendado. Mas fazer propaganda é muito recomendado. Olha aí a Nádia. Exatamente. Propaganda é a alma do negócio, né? Como já diria alguma pessoa. Depois eu gostaria de comentar sobre o cast que me trouxe lágrimas aos olhos. Eu sempre adorei os desenhos da década de 90, mas a TV Colosso foi o programa de televisão brasileira que definitivamente marcou e muito a minha vida, olha aí. Inclusive, esse programa do Nostalgia que a gente fez trouxe uma galera que não era nem ouvinte do Asileito, né? Só o tema que os caras acharam legal e tal, foram dar uma ouvida e a gente conseguiu matar aí mais 100 ou 300 ouvintes novos, né? A galera gosta, né, cara? Dessa parada de nostalgia e tal. O programa de TV, ele foi um programa mais light, né, e tal. Até pra gente gravar, editar e tal, foi um programa só foda, né? Por causa desse programa eu passei a amar os animais e me tornei zootecnista. Olha aí, cara, TV Colosso zona aí. A nossa equipe de roteiristas dessa vez acertou, mano. O pessoal já tava apreensivo e tal, já tava no... Como é que a gente botou lá, mano? No aviso prévio, né? Pois é. Mas agora eles estão podendo respirar aliviados aí, né? Ela disse que se tornou zootecnista para poder estudar os animais e entender tudo que pudessem aprender sobre eles. Inclusive, se eles falavam, né? E quando escutei o Asila, depois de fortes emoções, fui atrás dos vídeos na internet e encontrei várias músicas e temas dos personagens, como Malabi, o Guru, Priscila, o Mestre da Cozinha, que eram meus personagens favoritos. Mestre da Cozinha devia ser o maluco da sineta, né? Do final do programa. Deve ser, né? Porque ele passava meio perto da hora do almoço, né? E tal, e tinha aquele cara mesmo, né? E para o Neto, o nome da raça da Priscila é o Old English Sheepdog. Olha aí, tem a foto aí embaixo, né, cara? Engraçado que eu pensei que um Sheepdog era um cachorrinho pequeno, mano. Mas acho que é porque tem várias raças, né, do Sheepdog ali. No caso dela aqui é o Old English. Me chama inglês, véi, né? Mando pra vocês o link do disco de vinil da TV Colosso, que foi lançado na época do programa. E a foto do meu precioso disco comprado na época do programa. Sim, tem o vinil e super conservado. Olha aí, cara. Ó, oh, tá rica. Quando quiser trocar o carro, né? Ela envia os links aqui das fotos e dos vídeos da TV Colosso aí. Vou ficando por aqui, porque o e-mail já está gigantesco, e mando a sugestão de cast. Já que vocês falaram sobre o Hobbit, e por consequência vão falar sobre O Senhor dos Anéis. Um dia, quem sabe? Pois é. Por que não fazer um sobre Harry Potter? Pois é, né? Um dia quem sabe também, né? Inclusive, tem muita gente que cobra pra gente mesmo do Harry Potter, né? Que a franquia já terminou e tal. É. Agora é porque quando a gente pegou o Harry Potter mesmo, já tava no final da franquia, né? E tal, aí a gente não sabe se vale a pena fazer um apanhado geral, já que terminou e não sei o quê. O pessoal já sabe, ou quem sabe o cara resgata novos ouvintes, né? Pois é, mas eu acho que vale a pena, cara, fazer um do Harry Potter mesmo. Se você for um dos, literalmente, milhares de fãs que pediram pra gente fazer um de Harry Potter, mande um e-mail de novo, só pra gente ter certeza se o pessoal ainda se interessa sobre isso. É, manda um e-mail, quero um cast do Harry Potter, né? É, manda só pra você dizer isso. É, pronto, deixa só nos comentários, quero um programa sobre Harry Potter. Porque tem um pessoal aqui que é entendido e tal, a gente chama os especialistas, chama o Jota, né, pra xingar também, pessoal que gosta. É, engraçado que a galera não gosta do Jota, né, e tal, fica escrotizando com o cara. Não, tu sabe que a gente foi pra uma convenção aí, acho que foi ano passado, tinha um negócio de Harry Potter, mano. O negada queria quebrar o Jota, mano. Deixaram o Jota dentro lá da sala, mano. Ia dando uma confusão zona séria. É uma putaria, velho. Porque o Jota, velho. O Jota, ele é aquele cara, velho. Que ele... Ah, se você não sabe quem é o Jota, tem um link aí da foto dele, ele na praia. O Jota, ele é aquele cara que é o do contra em tudo, né, cara? Toda a equipe ali de amigos, mano, tem esse cara que é o do contra, né, cara? Que vai do contra em tudo. Ah, mas o pior é que o Jota, ele tem razão nas filosofias dele. Eu não condeno o jeito dele, não. Ele é tipo, como se fosse nos Trapalhões, mano. O Jota é tipo o Dedé, mano. Eu pensei que tu dizia que ele é tipo o Zacarias, mano. Zacarias que era o do contra, né, mano? Era não? Acho que o Zacarias ali é que era o meio, sei lá, infantil, sei lá. Não, o Jota é tipo o Sargento Pincel, mano, não? O Sargento Pincel que era puto ali. É verdade, Sargento Pincel, o Jota aí. Bom, próximo e-mail aqui é do Fernando César, que mora em Duque de Caxias, no Rio de Janeiro. Bom, já mandei alguns e-mails, mas sempre alguém manda algo parecido com o meu ou com a mesma informação, eu sou injustamente cortado na leitura de e-mails. É isso. Uma vacilada pra vocês, seus filhos da puta. Mas como essa história é difícil de ter igual, vamos lá. Inclusive ele conseguiu, né? Consegui, olha aí, tá aqui, né? A gente, isso é um exemplo, mano. Tem muita gente que reclama que, ah, porra, eu mandei e-mail, vocês não leram, não sei o quê, porque como a gente já disse, chegou num momento tal que é muito e-mail, só que não deixe de enviar a sua história, porque às vezes sua história é muito engraçada e a gente precisa compartilhar com os nossos ouvintes, né? Pois é, mano. Começa daqui, um dia desse fui no shopping da minha cidade pra comprar um blazer. Já foi em algum shopping só pra comprar um blazer? Já. Experimentei alguma... Tu trabalha de blazer, mano? Ah, mas eu comprei porque eu acho massa. O cara comprou um blazerzão aí. É, né? Porque a Fortaleza tá frio pra caralho, né? O cara compra um blazer. Mas tudo bem. Comprei alguns quando achei um perfeito. Fui feliz pro trocador experimentar o maldito. Entrei, coloquei e pensei, é esse. É esse. Sabe o que é escroto? O cara deve ir de camisa bola, gola polo, sei lá, e bota um blazer aí, né? E o pior, se o cara tirar a camisa, hein, vai ficar só... Aí é pariu. Decisão. Tudo bem. Pra testar os bolsos, coloquei meu iPhone no bolso interno e tal. Aquela parada estilo James Bond, né? O cara guarda o iPhone aqui e tal. Tipo Silvio, né? Porque o cara compra o blazer. Ah, é. Não, é isso aí, é verdade. Bom, ele guardou a carteira no outro bolso e tal. Depois de algum tempo, ele meninão, né? No provador e tal. É, eu decidi que vou comprar esse aí mesmo. Para não ter que carregar as bolsas, andei com a família umas 2 horas. Quando fui pegar o celular para conferir a hora, como o mesmo desespero súbito do Joel, eu saí correndo pelo shopping sem avisar a família. Aí a família deve ter ficado chateada, né? Pensando que o cara tinha abandonado ela e tal. A família ficou chateada, a família toda. Bom, ele saiu correndo em desespero já com medo de apanhar da mãe dele. Até chegar na loja, fui direto onde tinha deixado o blazer, coloquei a mão nos bolsos. Pra minha felicidade, lá estava o meu iPhone e a minha carteira. Inclusive, a partir de amanhã, quando eu for em shoppings, eu vou começar a fazer isso aí, sabia? meter a mão dentro de blazers de lojas de magazinho. Isso aí é uma estratégia boa, meu. O cara pode encontrar o iPhone, né? Lá. Sério, pô, vou começar a fazer isso aí, tô dizendo. A atendente que tava olhando do lado dele falou, por isso que é bom ter um gosto estranho pra roupa. Aí o atendente é foda, né? É, mano. O cara querendo comprar. O atendente xinga o material, mano. O cara querendo comprar e o cara dá, velho. Por isso que é foda, né? O cara querendo comprar uma merda desse. Eu também não vou mais comprar blazer porra nenhuma, não. Eu vou andar de camiseta que tá um calorzão fudido. Bom, valeu, galera. Um abraço e muito obrigado por me lembrar de pegar uma conta que venci no dia que eu vi o cash. Caralho, já olha aí, mano. A Zilla Cash, inclusive, salvando o bolso da negada, né? Salvando ali o bolso da galera, aí. Por isso que o cara tem comprado os links do Submarino. Inclusive, se você tá ouvindo esse programa no dia da postagem, você tem contas que vencem no dia 5, você se fudeu. Dá uma olhada no Esse vídeo já começa... Não sei o que eu vou falar. Eu me lembro de uma história só dele, mano. É, qual foi? Que era na época que a gente jogava Pokémon nas cartas. Vixe, o seu Pinocchio jogou Pokémon? Não, que ele tinha... Jogou, mano. É, que ele... Jogou. Ele não saía de casa, ele ficava só no fundo da rede lá. Bem gordão, não saía de casa. A gente chamava ele pra jogar. É o quê, mano? É putaria isso aí, mano. Ele não saía não, mano. Ele ficava só dentro de casa jogando videogame. Queria sair pra jogar com a gente, não. Não, mas eu me lembro que teve uma época que esse bicho comprou mesmo umas cartas, mano. É, não, aí é. E ele chegava e dizia, eu não sei se foi tu que disse, não, tem um amigo meu que tem não sei quantos Venusauro, não sei o que, uma carta massa, e eu fiquei doidinho pra conseguir a carta. Não, vamos lá falar com ele. Não, essa história é boa, porque eu não sei se eu já contei essa daí, mano. Porque era assim, tinha um amigo meu, mano, que o cara tinha grana pra caralho, muita grana mesmo, né? Aí pegou e entrou na onda do Pokémon, né, e tal, né, jogar Pokémon aqui, não sei o que e tal, beleza. É o Cheetos? Aí... Não, é. O Cheetos é um drogado. É outro. Não, mas não era o Cheetos, não. O Cheetos aí é geração saúde. É, aí, não. Como é que se diz? Ah, o meu colega era cheio de carta, mano, cheio de carta, mas ela era meio estilo o Senhor Pinóquio, mano. Esse bicho mudava as coisas muito rápido. Aí o cara gastou dinheiro que só uma porra com carta e tal. Aí ele pegou e, macho, eu não vou mais jogar essas porra não. Vou vender tudo aqui, sei lá, ele tinha 3 mil reais em carta. Ixi. Aí, macho, eu vou vender. É, mas tinha carta pra baralho. Aí ele, não. Aí ele, macho, eu vou vender essas porra aqui tudinho, 200 conto, mano. Quem me der 200 conto, eu não tô nem vendo. Fogo, né? Vou vender e tal. Aí eu, beleza, mas se eu souber alguém que quer comprar, eu te dou o toque. Aí tá certo. Aí eu peguei e disse pro senhor Pinóquio, né, e tal. Porque na época todo mundo jogava, mas ele não tinha baralho, né, e tal. Ele tinha só um monte de carta. Pois é. Ah, gente... sim. Não, mas isso... Esse é seu amigo. Pode crer, Meu amigo tinha um bocado de carta e tal. Aí eu disse pro senhor Pinóquio, ah, mas tu quer jogar? Tem um amigo meu vendendo até por um precinho camarada aí, mano. Tá vendo? Muita carta mesmo. Aí, vixe, doido, vou lá, não sei o que e tal. Isso, senhor Pinóquio. Senhor Pinóquio. Eu não sei onde foi que ele arranjou os 200 conto, mano. Aí. Me contratou terceiros ali, né? Aí pegou e comprou, né? As cartas lá e tal. Aí. Não, mas eu lembro de uma época que esse bicho tinha um bolo de cartas, sendo que era só carta rapaia, mano. Não, mano, mas deixa eu chegar nessa história aí. Ele comprou uma chibatada de carta mesmo, sabe? Bocado. O robô dele. Não. Aí. Beleza, né? Só que o senhor Pinóquio, mano... Bicho dele... Pera aí. Bicho dele, ó. Só que o senhor Pinóquio, bicho, sempre foi um cara escrotilson, né? Tudo mais. Esse bicho assim aí... Ei, mano. Sei o quê. Comprei as cartas aqui do mal. Aí esse bicho começou a escrotizar, mano, com essas cartas, pra ter ideia, uma putaria dessa. Não sei porquê, mas na época o Cabeção, esse bicho era doido por um João Teon. Ah, o senhor Pidoca assim, mano. É, mano. É, mas tu quer um João Teon, é? É, mano, não sei o quê, tá afim do Teon, bom negócio aí, não sei o quê. Esse bicho, por beleza. Aí ele pegou o João Teon assim e rasgou no meio, mano. Mentira, mano. Tô dizendo, mano. O Cabeção é o mesmo Cabeça de Nós Todos que eu tô pensando. É, mano. É o clássico. Ele não tinha um deck de psíquico, mano. Acho que era com a Alakazam e Hipno. Sei lá, mano. Sei que esse bicho tava atrás de um João Teon, mano. Aí o senhor Pinocchio pegou e rasgou na frente dele, ó. É filho da puta, não sei o que, meu diabo é isso, mano. Eu não quero essa carta, não. Só fazer, ó, uma carta velha rara, uma fuleira, não sei o que. Aí, mas esse bicho, eu sei que esse bicho começou a escrotizar, mas ele fazia umas paradas assim aí. Mas aí, se tu quer uma Alakazam, aí, não, mas eu te dou uma Alakazam se tu for lá na bodega comprar umas paradas pra mim. Aí o cara chegava e ele rasgava a carta. Aí o senhor Pinocchio. Tu Alakazam, é, tu veio buscar esse bichão, me pegasse o Alakazam e tal. Rasgou. Daria, cara, escrotizava muito Isaías. Não, é, mas isso aí tu é doido, mano. O senhor Pinocchio. Não, acho que eu me lembro dessa putaria aí, quer dizer, tu quer? É, ele fazia a risadinha. Ele fazia a risadinha, mano. Era essa risada aí mesmo, mano. Eu lembrei, ó, mano. Vixe, Maria, mano. Você lembrou da história? A história é verídica, mano. Caso sério. Eu fui lá na casa dele, mano. Fui lá atrás, aí disse: Não, tem um amigo meu que tem, então, não sei o que. Não sei se foi um neto que disse. Aí disse: Não, aí a gente foi lá e bateu lá. Tinha a porta, tinha. Parece que o quarto dele era numa porta, parece aquelas portas de mercearia. É, puta que pariu. Aí ficou batendo, macho, na porta. Pá, pá, pá, pá. Acorda, machoso. Aí esse bicho levantou e tudo, não sei o que. Aí, cadê? Tu tem as cartas? Tem as cartas, não sei o que. Aí, pronto, então vamos, tal, não sei o que. Aí a gente foi entrando, invadindo assim a casa do cara. Aí entramos. Aí a gente tinha. Não, é. Aí tinha um armáriozinho, aí ele ficou procurando. Tenho, mano, eu tenho certeza. Só não sei onde foi que eu coloquei, não sei o que, não sei o que. No final das contas, ele não tinha porra nenhuma, mano. Eu fui só dar viado. Tinha acabado o estoque, né? O cara já tinha rasgado carta pra caralho. É, eu não vi, foi porra nenhuma. Eu doido pela casa pra completar. Meu deckzão. Ah, o senhor Pinocchio já possui. Agora o legal da história é isso, porque esse bicho é escrotão demais, ó, mano. É doido, mano. É a jogada clássica do senhor Pinocchio, mano. O bicho arranjar as cartas só pra rasgar na frente da galera. É, mano. O bicho era um clássico ali. Não, mas esse bicho nessa putaria aí, mano. Eu acho que ele rasgou tanta carta que no dia que ele veio me pedir pra fazer um deck pra ele, mas só tinha bosta, mano. Tinha uns três bolos de carta. Faz um deck aqui pra mim, pra mim jogar com vocês e tal, não sei o quê. O cara mendigando, né, já nessas alturas do campeonato. Pois é. Aí faz aí uma estratégia massa e tal. Aí eu... E essas cartas aqui... Oh. E essas cartas aqui, Pinocchiozão? Aí ele... Ah, mas isso aí tá bom, tá mesmo? Mas isso aqui tá tudo fraquinho, mano. Cadê as cartas que tu tinha? Aí não, mano. Foi que ele disse? Isaías arrastou algumas, o Neto levou outras, não sei o quê. O Neto levou outras, aí eu... Diabo, é isso, mas tu deixou, mano. Aí, mano, eu acho que putaria isso aí, mano, porque o cara conta uma história, mano, aí o outro vai contar a versão do cara, mas aí é outra mentira, mano. Ele mente pra um, mente pro outro, é aí eu então sei que acabou que eu criei um deck rei mó pra ele lá, porque não tinha nada pra fazer, né, aí eu não, mano, essas tuas cartas aqui não dá pra fazer bosta nenhuma não, mano. Aí ele ficou feliz lá com o deck que eu criei e tal, mas não dava pra ele fazer muita coisa não. No fim das contas, eu acho que ele não ganhou de ninguém. Agora, tipo, convívio mesmo com ele não tinha não. Porque primeiro, na minha memória, ele não saía de casa não. Ele era atolado no fundo da rede. Caralho, ó, o cara pensa que é o... Como é que se diz? Que é aqueles nerdzão americano mesmo, ó. Mas não era não, mano. Bem gordão. Cara, a primeira visão que eu tive quando eu cheguei lá na casa dele, primeiro que a gente, antes de ver, a gente tinha que bater na porta, zona lá de ferro, até derrubar a porta. O cara poder acordar. O cara da grossura da porta, macho. Isso é doido. Deitado na cama, ó, e eu disse: que é isso? E não, ele não saía nem a pau, mancha. Ele era da cor das paredes, branca, mano. Não, mas é porque tu não viu ele lá de fora, mas ele chegou a dar uma saiguinha ali com o Neto aí. Uma vez ou outra ele dava umas saiguinhas com o Neto, né, Neto? O senhor Pinóquio, que ele tem essa história de ser escrotão mesmo. Que eu me lembro de uma vez, mano, que a gente tava lá no Tony. Aí teve um doidão lá que tava pedindo um encadernado Final Fantasy VII, aquele da Gamers, o um antigão ali que é... Não, não pode ter sido o senhor Pinóquio, né? Ele foi andando até o Tony, lá na Legião. Foi, meu. Não acredito não, ele foi a... Não é isso, o Ferrolho aí pensa que o senhor Pinóquio era assim mesmo, ó. Cara, é um quase inválido, né? Aí dentro, velho. Vê isso aí, é. Não, mas é porque essa visão dele aí do Pinóquio morto dentro das calças tá uma comédia mesmo. Mas ele frequentava locadoras, mas porque tu não andava nas locadoras, ele andava nas locadoras. Eu andava sim, eu não andava muito, era com ele. Mas tu andava no Tony também? Eu ia no Tony direto, mano. Olha, tá aí que eu nunca te vi lá, viu, doido, mano? Ah, depende da época, né, mano? Eu ia no Tony dessa porra. É porque tinha a Olímpia ali perto, na época da Olímpia. Vixe, a Olímpia Zona, eu comprei os meus presentes na Olímpia. Na Olímpia e tinha o Playboy lá na Demócrito Rocha também, ali perto do... Playboy é o nome da locadora, mas não... Ah, não, é o Igor, né? Que locadora é essa, velho? Playboy, ó, tá aí, eu dei valor, mano. É que depois ficou sendo até um ponto de para todos, do jogo do bicho. Para todos? Não, mano. Não, mano, para todos é a Olímpia, mano. Então foi naquele mesmo ponto, mano, perto ali do Cláudio Martins. Eu lembro. Então, mas ali é a Olímpia, né? Negócio de Playboy, mano. Macho, depois Playboy, teve um cara que pegou o ponto, macho. Ah, teve um cara não lembro, não. Ele chamava todo mundo de Playboy. E aí, Playboy, não sei o que. Playboy, ó. Não, lembro desse doido aí, não. É, mano. Aí vocês lembram daquela Gamers do Final Fantasy VII, né? Um revista de um especial e tal. É muito doido. Bem grossona. É, era grossona, era. Pode crer, eu tinha. Massa, mano. Aí na época, mano, esse bicho chegou, mano. Esse bicho tinha uma putaria, mano, com Final Fantasy VII, mano. Que era inacreditável, mano, o negócio. Não, pra mim era o 8. Aí ele... porque chegou o 8 na tua época aí. É. Aí, mano, esse bicho chegou dizendo que tinha comprado a revista. Aí esse bicho endoidou o cara lá. Eita, mano, vamos lá na tua casa pra pegar lá, mano, e tal. Ficou só olhando pra cara do senhor Pinóquio, assim. Aí o senhor Pinóquio... Não, mano, tu passa lá em casa tal hora. Tal dia. É, tal hora que eu vou estar lá. Tá, aí o cara lá saiu alegre, na alegria. É, vou pegar a revista. No outro dia, o cara chegou puto assim, mano. Não. Cabe, é isso, mano. Que foi, mano? O que foi acontecendo? Não, mas cadê o fulano lá, o senhor Pinóquio? Não sei não vi esse bicho, não. Tava lá no Tony com o Jim, mano, que eu tinha, na época eu tava atrás de comprar um controle arcade. Eita, porra. Tem pros clássicos, mas aí. Aí o cara chegou lá. Não, mas cheguei lá e quem atendeu foi uma véia. Uma véia, mano? Que é isso, mano? Eu pensei... Não, mano. Locadora errada, né? O cara... A avó desse bicho atendeu, disse que ele não tava lá, não sei o quê. Eu quase entro na casa dele invadindo ali. Que a casa dele era uma muretazinha baixa. A avó do senhor Pinóquio ali morrendo de medo, né? Do cara ali. Mas naquele tempo tu andava com a galera da pesada, hein, mano? É, eu... Mas isso foi por causa da revista, mano. Por causa da revista. Esse bicho tinha uma putaria, mano. Essa mesma putaria aconteceu comigo também, mano. Você arrastou a revista do Tom? Não, esse bicho não tinha, não, mano. Não tinha era porra nenhuma, mano. Ah, mas ele saiu espalhando que tinha revista. Ele não tinha, já sei, mano. Bosta. Aconteceu comigo essa taria dele dizer uma coisa e não ter, mano. Porque... Nossa, mano, eu não sei qual é o objetivo de um ser humano, mano, de dizer uma coisa que não pode provar, né, mano? Tá bem isso. Doido que... Um doido lá do trabalho, né, Ah, eu tenho uma revista tal aí. Obviamente que quem tá querendo a revista tá querendo ver a revista, né, mano? Aí ele não vai poder provar. Mas o status tá na merda. Momento, o status do momento, o cara é de repente, vixe, mas assim, o Pinóquio, o bicho é fodão, tem a revista. Como é que, como é que a gente pode chamar o Bahia? Bahia, enfim. Bahia, meus olhos, mano. O bicho chegou dizendo que... Não, chegou espalhando a história de que ele era o maior vendedor da galáxia, né? Bicho. Da Bahia e tal. Aí chegou dizendo... Não, e tal, aí... Que eu comprei um Golf todo equipado e tal, não sei o quê. Um Golf? Ah, um carro Golf, né? Golf, é. Todo doideirazão, com um sonzão muito louco lá. Todo chibata, velho. Todo chibata. Todo chibata. Aí, mas esse bicho chegou. Não, vou indo pra Bahia tal semana e tal. Vou trazer o carro pra cá. Aí. Chega aqui, mano. Fiat aí, fuleiragem, velho. Que diabo é isso aí, velho? Ah, vendi o Golf, não sei o que. Tá certo, velho. Assim, história de mentiroso é putaria. Agora sim, esse do cu. Ó, oh, putaria. Cara, deixa eu começar não. Essas histórias de mentira, mano. Identidade, mano, do seu binóquio, velho. Essas histórias de mentira aí é putaria demais. Agora. Tem um colega meu amigo, que é páreo. Eu não sei se é páreo com o seu Pinóquio, não, mas tu é doido, mancha. Era muita mentira, doido. Era muita mentira. E o mais engraçado era a cara deslavada dele de falar. Não tem como ser, não, mas ele pode tentar, mas pau a pau não dá, não. É, macho, é porque eu deixa eu começar a contar as histórias. Pô, pera aí, pro cara quebrar um locador de videogame, mano. É venda, mas é um negócio só pesado. Só na mentira, hein? O cara falou mentira, locadora, mano. Só na mentira, putaria. É, mano. Quem? Esse amigo do Ferrolho aí, faz uma locadora? Não, mano. Esse é o Pinóquiozão. Quebrou o negócio games lá que tu contou. Mas o que eu falei foi uma franquia, mano. Uma locadora. Ah, é, né? A franquia. Mas, achei que era bicho, locadora. Mano. Esse bicho era tão engraçado, ele podia contar até a verdade, mas que a negada ria. Porque ele, macho, ele parecia com o frango, mano. Da vaca e o frango, aquele desenho. Ah, macho, era a habilidade do carrato. A gente o chão aí não dá mais, né? Mas não, era só olhar pra ele que o cara já começava a rir. Ele parecia um desenho, macho. Era engraçado, macho. Aí ele começava a contar as histórias sério, assim, com a fisionomia toda séria e tal, não sei o quê. Que o avô dele, macho, tinha um sítio. Um sítio enorme, enorme, que era 2 dias de bicicleta da porteira até a casa. Caralho. Vamos, 2 dias, ele dizia olhando pra você assim, bem sério. Assim. Não, é 2 dias, macho, de bicicleta da porteira até a casa. Aí eu falei, como é, macho, a história? É sério, macho, é meio tanto de gasolina pra ir e meio tanto pra voltar. Macho, eu não aguentava, não. É muita loucura, doido. E ele falava, e a negada criou, tipo, sei lá, era um personagem, doido, lá na sala. Foi no terceiro ano, na época que eu estudava lá no macho. Ceará. Aí eu sei que macho era muita história, mano. E esse avô dele, mas também era personagem em todas as histórias, mano. Aí ele chegava e dizia: não, mas lá em casa tinha uma graúna, doido. Graúna? Graúna, tá não sei quanto tempo, né? A graúna e tal, mas. Não, mano, tá doido, ainda tem, mano. Lá na casa da minha avó ainda tem uma graúna, mano. Tá doido, é? Sabe que é legal, né? Ter essa parada em casa. A última da espécie, né? Não, mano, tá doido. Aí ele dizendo que ele tinha graúna, só que a graúna dele era diferente. A graúna dele, desde que saiu do ovo, mano, pequenininha, ela comia alpiste. Só que o alpiste que o avô dele botava era misturado com Red Bull e anabolizante, mano. Aí sim, aí agora era um graúna. Não, o que lasca é que a graúna era tão forte que ela voava com gaiola e tudo, mano. Puta que pariu. Ela batia as asas tão rápido, tão forte, que ela saiu de gaiola e tudo. Mas e ele falava sério, ele não ria, macho. A cara mais lisa do mundo, mano. Ele contando sério, mas é sério, doido. Vixe, macho, agora fudeu. Esse bicho agora é pé. O casal pode ser perturbado, vai estar contando uma história dessa. E ele contava sem rir. Ele contava na maior seriedade, ele dizendo: não, mas lá na fazenda, lá no sítio, lá do meu avô, mano. O da bicicleta lá, né? De 2 dias de bicicleta, né? Não, ele dizendo que. Não, a gente tinha um calango lá que eu era. O calango? Não, eu era bem pequenininho, eu tinha 5 anos mais ou menos, aí meu avô pegou esse calango pra mim. Aí a gente começou a criar o calango. O calango tá tão grande, macho, que. O calango tá tão grande. No cabelo de casa, no cabelo. O calango tá vivo até hoje, velho. A gente descobriu que era um jacaré, o nome dele é Dino. E o nome dele é Dino, macho. Aí ele dizendo também. E as histórias tudinho acontecia nesse sítio. O avô dele pediu pra ele ajudar a plantar uns coqueiros no sítio. Pô, onde é que tu quer esse sítio mesmo, hein, mano? Só pra eu gente sei, se basear geograficamente. Eu não sei. Todo dia ele chegava com uma história diferente, mano. Todo dia, macho. Aí eu sei que ele chegou e tinha que plantar uns coqueiros nesse sítio, né? Tinha que ajudar o avô dele. Só que ele plantou uns cocos, mano, de cabeça pra baixo. Como é, mano? Quer dizer, o cara plantar a coca ainda tem um esquema do lado, mano. É, não. É, é, mano, tem que plantar a muda do coco, tem que ser com as folhas pra cima, mas tu nunca plantou coqueiro, não? O coco, ele já sai, ele, você já planta muito. Teve um tempo desse que eu tinha uma, um negócio aqui de coco, era o pau que rolava, mano. Já plantei muita muda, você é doido? Pois é, aí ele plantou de cabeça pra baixo. Aí pronto, aí beleza. Aí quando foi tempos depois, o avô dele foi furar um poço, mano. A água do poço era água de coco. Aí se deu bem, né? O avô dele era de coco. Até dar uma dor, né? Ô, diabo. Agora que vende água de coco. Não, tá doido, mano. Era putaria. E as mentiras dele, mano? Não era mentira assim pra atrapalhar ninguém, se liga. Como era do nosso amigo Pinóquio. Não era pra fechar nenhuma franquia, não. A putaria do senhor Pinóquio, mano. Esse bicho foi virando um profissional, mano, com o passar do tempo. É, mas esse, esse amigo do filme, do Ferrolho aí, já é de putaria, mano. Pinóquiozão, mas ele era nível executivo. Ah, então se for, porque aí o cara já tinha a questão do, do emprego dele, né? Ele tinha que tirar o sustento dele. Pois é. Não, mas existe, esse bicho, mano, existe um doidão, mano, que é o dono da Gol, mano. Meu amigo, que fizeram até aérea, um filme. Boa, né? Fizeram até um filme desse bicho, mano. Um filme, eu acho, é um livro. Pinóquio ali, bicho. Mano. Que ele nunca vendeu os direitos da vida dele pra uma editora, sabia, mano? No dia que esse bicho pegar pra isso aí, mano. Ela viu, mano, o livrozão dele ali. Essas histórias de mentira, mano, o cara começa a contar tanta mentira, que ele mesmo começa a acreditar. É que nem o Henrique Cristo, mano. O Henrique Cristo? Que tem a ver com isso? Eu acho que o Henry também é o padre, mano, dessa putaria todinha aí. Ele começou com esse negócio de levar a vida na mentira escrota e... Ele mesmo acredita, o cara mente, mancha, e começa a acreditar na mentira, doido. Fala assim, não, mano, o Manel é fã do Henry, mano. É? Não tem vergonha da tua religião, mano. No Brasil é liberado, mano. O cara acredita no que ele quiser, mano. Eu lembro da época que tu tinha um cabelão, agora eu sei o que é, mano. Uma altaria aí do Henry, mano, porque esse bicho acredita que é Cristo. Aí esse bicho faz um clipe de comédia, velho, com Rafinha Bastos, mano. Que cabeça. Foi não. Foi, velho. Ah, é, ele participa, mano, desses programas de comédia tudinho, todo mundo. É porque ele quer agradar todas as classes. Esse bicho já tá maceteado aí. E aí, Neto, como foi que tu conheceu o senhor Pinóquio, velho? Ah, foi assim, mano. Tinha um colega meu, mano. Eles eram vizinhos, né? Não, tinha um colega meu que morava vizinho a ele, mano. Ah, o senhor Pinóquio, mano, bicho era escrotão que só uma porra, né, Não, era outro cara, vocês não conhecem, não. Porque ele morava vizinho do senhor Pinóquio mesmo. Aí, esse bicho assim, ei, mano. Isso a gente era pivete, mano, pivetão. Aí ele, ei, mancho, se mudou um cara muito louco, ó, pra vizinho lá na minha casa. O cara quase não mente, né? Não, aí até então ele só dizia que o cara era doidão. É, mano, bicho, aí por quê, mano? Aí não, porque isso era na época do auge dos Cavaleiros do Zodíaco, ó. Aí não, mano, bicho é muito louco, mano. Bicho, fui perguntar se ele gostava do Cavaleiro do Zodíaco, aí o bicho começou a esculhambar e tal. Não, mano, bicho é uma merda, não sei o quê. Aí naquele tempo era uma parada ofensiva, né? O cavaleirozão ali doideiro, o cara xingar, mano. Se o cara não disser que gostava, o cara virava inimigo do cara, mano. Pois é. Puta, não sei o quê. Aí, não, pô, vamos lá tirar satisfação com esse bicho. Não pode não, mano. O cara falando mal dos cavaleiros e tal. Falar mal de uma coisa, vamos lá na casa do cara. Vamos lá tirar satisfações, né? Porque o cara, enfim, tá ofendendo uma geração aí. Aí, como é que se diz? A gente chegou lá, né? Aí, nisso, a gente era pivete, mano. O Pinóquiozão, bicho, tinha já uma certa idade, né? Pois é. Bichozão barbado e tal. Eita, porra, mano. Como é que o cara vai discutir com um cara desse tamanho, mano? Tá doido, né? Aí, só que a gente começou e tal, não sei o quê, mano. Só história rapidinha, velho. Achei que estaria nessa putaria aí. Tu falou que o cara era barbado, mano. Eu me lembro da primeira vez que o Isaías veio aqui em casa. Putaria, mano. O Isaías começou a me chamar lá do portão aí. Aí minha mãe olhou assim pra fora aí. Joel, quem é aquele rapaz ali? Eu olhei pra falar, bicho, Isaías, né? É só esse bicho. Tu tá andando com um homem desse? A gente era pivete, mano. Aí, pois é, né? Quando como o cara era novo, aí tinha aquela parada, né? Do cara, tipo... É, pra fazer amizade, né, e tal. O cara era novo, não conhecia muita gente. Aí ele chamou a gente pra jogar. Não, mano, vamos jogar um ali e tal, na locadora, não sei o quê. Brodagem. Tudo envolvia a locadora, né, mano? É, mano, no começo era. Aí como... Como é que se diz? Esse bicho já contava muita história, mas ele tinha pouca facilidade de fazer amizade, né? Os caras chegavam assim, não, porra, tu mente demais, mas se lascar, não sei o que e tal, né? Se lascar. Aí, beleza. Só que aí, meu, dava maior valor ouvir uma história, eu ia lá ouvir, né, e tal. Pegava no som, né, tu? Não, mas é porque quando era uma época que não tinha internet, mano. Aí como é que o cara ia... viajar nas ideias lá do Pinóquiozão sem internet naquele tempo. Aí o cara tinha que ir lá e tal, conversar, ver qual é a deles, contar as mentiras. A gente tinha que fazer a social, né? Na época, se o cara quisesse jogar, não, vamos brincar de banco imobiliário. Aí o cara tinha que se juntar. Hoje em dia, nada joga online, mano. Poxa, mas tu imagina como é que deve ser o senhor Pinóquio jogando banco imobiliário. Puta que pariu. mas isso é que... Que, como eu tinha um banco imobiliário, mano, o ponte da gente jogar era lá na casa do senhor Pinóquio, mano. Aí era, mano. Porque o pessoal fazia muita zoada, né? Jogando banco imobiliário e tal, os caras tudo gritando aí. É a casa do senhor Pinóquio, mano, tinha um quintalzão extenso. Ali é porque era estreito, mano. A fachada é estreita. Porque não era a casa. Que eu ia dizer. Ah, não, não é a porta, não, mano. A fachada é estreita, mas a casa só não vai até. Não, isso aí é. É tudo lá, mas as casas do Monte Castelo são tudo assim. É, o cara jogava altos versos, né? É, mas esse bicho no banco imobiliário, mano, ele era igual como qualquer pessoa jogando no banco imobiliário, mano. O cara só tem que ficar de olho pro cara no seu banco, né? Porque senão... Não, mas o que lasca é que ali ele não tem como mentir, porque as cartas, tem as cartinhas das propriedades e o cara não tem nem como mentir. É. O cara diz, ei, macho, eu tô com o Brooklyn aqui, tu vai querer? Aí, não, pera aí, me mostra primeiro, que eu não acredito em você. Ah, mas esse bichinho ia inventar, até, eu aposto que ele tá até hoje, tentando inventar um sistema aí pra burlar. Né, pois é. Quando eu conheci o senhor Pinóquio, foi na mesma época do Isaías, o Manel e o Neto, mano. Foi linkado, mano, de uma lapada só, mano. Tava eu aqui, aí sei da onde eu conheci o Isaías na locadora. Foi no fliperama, não? Acho que foi, lá, né? No... É, do Patitas. Aí eu tava com a cartucho do Zelda, aí foi nessa época que eu conheci o Isaías, aí o Isaías pegou o meu Zelda, aí eu não conheci o Isaías, né, era meio inocente, aí o Isaías emprestou pro Manel. Aí do Manel, o Manel emprestou pro Neto. Só a galera do bem. A galera do bem, ó. É o senhor Pinóquio, mano, esse bicho, eu conheci esse bicho também por causa do Zelda. Aí eu cheguei lá, e esse bicho, ei, mas tu tem um Zelda, né? Aí eu, aí esse bicho, ah, mas esse jogo é muito paia, mano. É, ele começava assim, né? Ele já chegava cagando pau. O começo das conversas do senhor Pinóquio é tudo assim, mano. Esse bicho sempre tava acima da situação, mano. O cara chegava assim, aí... Sabe o que foi que eu pensei agora, mano? Talvez até porque, mano, na mente do senhor Pinóquio, a pessoa também pudesse estar mentindo, sabia? Porque se tu for analisar, mas é uma parada meio história de pescador. O cara chega assim, rapaz, eu tava jogando ali o Final Fantasy VII, cheguei no level 99. Ah, eu tô no 112. Level nem passa, né, pô? Pois é. É, mano, é porque o cara fica mesmo... Ele tem que criar um mecanismo de defesa, mano. O cara realmente tanto doido que aí... Eu cheguei assim, aí, não, mano, eu conheço um doido ali que tem cento e tantos cartuchos de RPG do Super Nintendo. Aí o rapaz, é, não, mano. Aí ele dizia o nome do cara, não, mano, o cara lá da locadora do Tony, é o bicho. Não sabe nem se o cara existe, mano. Lá na locadora da Legião, né? Ei, mano, eu paria ali na Legião, mano. Aí ele é, tal, não sei o que. Ah, vixe, mano. Não sei se minha mãe vai deixar eu ir lá, não, viu? Porque é perigosão lá. A Legião, antigamente, era um antruzão, só o ferrolho mesmo que andava lá de boa, viu, mano? Era, tu é doido, mano. Eu não, tu é doido, mano. Eu morri de medo, mano. As mães não curtiam muito a Legião ali, não. O pessoal, mas Legião, não sei o que. Tinha um amigo meu, mano. Eu acho que o Theo aí até conhece, o Negão. Ih. Não, o Theo conhece de barba. Não, é. Porque ele... Inclusive, mano. Não, mano, tu sabe quem é, sabe, não sabe? Fala... Aí tinha sim, aí. Que eu mandava falar em outro cara, mano. Era esse negão aí de noite, mano. Enchia o saco. Eu ia lá, macho. Eu jogava lá no tornizão com ele e tal. Então jogava Magic e tal. Macho, mas eu ia comer. Teve uma vez que eu fui com a camisa do Ceará, macho. Eu tô doido, mano. Eu fiquei com medo, doido. O cara passou de bicicleta e disse assim: ei, macho. Xaramu é pau no cu, doido. Puta que pariu, me lasquei, ó, mano. Eu tava dizendo que ia com medo do teu flex, ó. É, não, tu é doido, macho. Passou um cara de bicicleta totalmente, um cara de alta periculosidade. É, mano, tô falando em história de assalto, mano. Eu me lembrei de uma boa que os pessoal tava comentando no trabalho. Eu trabalho agora, mano, rodando Fortaleza todinha, né? Aí... Tá mais grande circular, é? Trocador. Tô de trocador agora. Aí o pessoal, assim, aí tem uns bairros, mano, que a gente tem que visitar algumas empresas, que é estranho que são uma porra, né? Uns conjuntos aí que tem uma fama ruim. Hoje a gente tava num desses bairros meio assim, né, e tal. Aí os caras lá no carro e tal, ei, mas esse bairro aqui é perigoso demais, mas tem um amigo meu que mora aqui. Aí é perigoso mesmo, mas é, pô. Aí o cara dizendo assim, ei, macho, ó, tu é doido pra ter uma ideia, mas o cara quando chegou aqui no bairro, ele tinha uma bicicleta, né, e tal. Aí ele disse que tava andando na bicicleta, aí parou um cara de moto, ei, mas passa a bicicleta. O cara é de moto, mano, comprando bicicleta. Aí ele começou a rir, ele, não, pô, é sério, mano, desce da bicicleta aí. O cara sendo assaltado, aí começa a rir, ó. Não, porque tu já pensou, mas tu numa bicicleta, um cara de moto vai te assaltar? Aí, não, é beleza. Na placa, mano, tá doido, né? Pois é. Aí, não, beleza, vou me vingar. Esse bicho pegou e comprou um pitbull, né? Não, o bairro aqui é perigoso e tal, mas deixa comigo. Agora eu vou andar com os peitos estufados aqui e tudo. Ele disse que com 2 semanas, mas ele passeando na rua com um pitbull, mano. Não roubaram o pitbull do cara, mano? Ah, velho, isso, mano. Como é que roubaram o pitbull? Ué, doido, mano. Falei assim, aí, doido. Não vou descer do carro, não, mano. Vocês vão lá que eu vou ficar aqui, porque... Véi, isso, mano. O cara tá andando com um cachorro, aí passa um cara de bota, aí. Bora, meu irmão, passa o cachorro. É? Aí bota o cachorro, bota o cachorro usando a garupa da moto. Tava falando de ônibus, macho. Eu me lembrei de outra história do frango, ó. Esse bicho, macho, ele chegava, ele dizia que precisava pegar um ônibus, né? Ele entrou no ônibus, subiu no ônibus do Metrópole, e o motorista voado, macho, voado. Ele dentro do ônibus, ele rezando e tudo dentro do ônibus, e o motorista voado no Metrópole. Aí ele fez uma curva tão fechada pra não bater, macho, que o motorista viu a placa de trás do ônibus. Ai, Deus. Mas no balão do Metrópole, o cara precisou fazer a curva do ônibus tão rápido, que ele fez a curva de uma vez pra não bater. E viu a placa de trás, macho. Mano, eu não aguento essa história. Ui, mano, é sério, doido. É sério. Esse frango aí, mano, já é um nível escrotation, mano. É, macho, é meio. As histórias dele são meio fantasiosas, se liga. Ele dizendo que tá indo pro sítio do avô dele e tal, não sei o quê. Aí. É longe, né? Não sei o que. Aí eu sei que ele andando, macho. E o avô dele. Esse pessoal de sítio anda com arma e tal. Não sei o que. Aí ele. Ah, isso é verdade. É tipo faroeste, velho. Sim. É, pra proteger o sítio tem que andar uma espingarda, que pode pular um pré-á, né? Cara, um pré-á. Eu quero escolher logo o pobre do pré-á, mano. Tu é doido, mano. Tu já viu o stage do pré-á, mano? Aquele bicho é tipo um rato de meio metro, mano. Dá pro cara confiar, não. É, o rato afroz, velho. Pois é, mas eu sei que nessa história. Ele dizem que tava dentro do carro com o avô dele, mano. Mas essa putaria demais, né? Essa não existe, não, mano. E ele dentro do carro, na estrada e tal, não sei o que, com os vidros levantados, né? A janela fechada. E no console do carro, naquela parte da frente, né? No, a gente na... sabe que é a console do carro, mas pode adiantar. Tá bom. Aí eu. Rapaz, a galera vai pensar um videogame dentro do carro. Pois é, eu pensei no Xbox. É, porque vai que a galera mistura, né? Aí ele pegou, e como era perigoso e tudo mais, ele pegou e colocou a arma, só que a arma tava engatilhada, né? A arma tava no console. Aí eles passam... mas além do cara ser mentiroso, mas tudo bem o cara ser mentiroso, mas agora burrice também é foda, viu, doido? Não, o cara no, não, no sítio, no mínimo, não era asfaltado essa porra, né? Tinha um buraco. É, mas aí... Peraí, deixa eu chegar... Não, o bom, deixa eu chegar nessa parte, que ele passa na lombada. É. E a arma dispara, mano. Só que o melhor da história é que ele disse, mano, que a bala ficou rodando dentro do carro, mano. A bala ficou rodando dentro do carro até o avô dele baixar a janela pra bala sair, mano. Já veio isso, mano. Porque não tinha pra onde correr, mano. E ele contou essa história e disse, foi, mano, é sério. E a bala não pegou e ninguém pegou, não, mano. Assim que a gente baixou a janela, a bala saiu. Poxa, deixa de ser doido, mano. A parte mais putaria é que o cara, ó, não tinha pra onde correr, claro, pô. Do carro, velho. Acabar que eu nem contei a história do seu Pinó completa, né? Foi conta, mano. Ainda tá em tempo. Foi o negócio do Zelda, né, e tal. Aí esse bicho disse que tinha um cara que tinha cento e tantas fitas do Super Nintendo de RPG e tal. Aí disse, não, mas é o cara que trabalha pro Tony, mano. Aí ele colocou um cara que tem uma credibilidade alta, né? Tonyzão ali, o cara, bicho, mano, Tony ali é verdade, né, e tal. Porque o Tony ali tinha um créditozão com a galera, né, mano? Isso é uma jogada inteligente, né, do seu Pinóquio. Bota um cara que tem a reputação ilibada, né, pro cara, não, né? Porque o Tony era tipo um poderoso chefão das locadoras daqui de Fortaleza, né? Era melhor mesmo, tinha pra onde correr, não. Aí, mano, esse bicho disse, não, mas é o Fernando Street, vai lá e tal. Ixi, Fernando Street. Eu cheguei com o senhor Pinóquio, né, aí, ei, Tony, o senhor Pinóquio chegou. Ei, Tony, não sei o que aí. Diga lá, camarada, o senhor Tony, né, dizendo assim. Aí só um gato, né? Segurando um gato. Sabe onde é que tá o Fernando Street aí? Aqui ele não está. Deve estar na casa dele. Porque o Tony era tipo um segundo lá, né? Pro pessoal, você não tava lá, devia estar na casa dele, né? É, pois é. Aí, mas a gente chegou... Ei, senhor Pinóquio, sabe onde é a casa do Fernando Street, velho? Sei, mas eu não posso ir lá agora não, velho. Por quê, velho? Ah, porque eu tenho aqui em casa, não sei o quê. Eu... Bicho, vamos lá, mãe, e tal, velho. Aí o cara doido pra ver os cartuchos do Super Nintendo pra poder trocar, né, e tal, pra algum. Aí esse bicho, não, mano, não dá pra ir hoje, não, já tá tarde, aí 2 horas da tarde, já tá tarde. O sol já tá se pondo, né? Pois é, aí chega... Porque segundo o Vitor, ele não sai nesses horários, né? Depois que o sol se põe e tal. Aí voltamos pra casa e tal, aí fui lá na casa do Neto. Aí eu disse pra ele, né? Ei, Neto, o senhor Pinóquio ali quer trocar uns cartuchos de RPG do Super Nintendo comigo, mano, com o Zelda ali. Aí só o Neto me avisando, né? Rapaz, mano, o senhor Pinóquio aí já é conhecido. Ah, não, mas esse bicho disse que tinha e tal, um cara inocentezão. Diz que tinha, ó. Aí eu cheguei lá e o Neto, não, mano, não vai na onda desse bicho, não, mano, avisando o cara, né? Pois é, mano. Aí não, mano. O cara ainda cantou a bola ali. Não, mas deve ser verdade. Aí cheguei lá no senhor Pinóquio, esse bicho. Não, eu trouxe aqui uma das fitas do Fernando Street pra trocar contigo e tal. Aí. É o Lagoon. Aí eu cheguei assim, vixe, mano, Lagoon, não vi esse bicho. É o novo. Eu tava atrás do Final Fantasy 3, mano. Vixe, mano, Lagoon, mano. E é massa, mano, esse bicho aí. E é, mano, tu é doido, é quase igual o Final Fantasy 3, né? É, não, mano. Tomou só mudar a roupa, né? Vamos trocar agora, velho. Aí troquei com ele, com o Zelda, aí fui em casa e cheguei. Tô vendo o nível de ingenuidade do Joel naqueles tempos, né? Porque o cara dizer, o cara acreditar, mano, sem nem, como é que se diz, pensar na possibilidade de testar, né, o cartucho e tal. É, mas... O cara pegou na confiança. O Joel aí é noob, mano. Doido, véio. É porque o senhor Pinóquio, esse bicho era um cara esperto, véio. O senhor Pinóquio, ele via a inocência do cara, mas bicho, mas... Conseguia sentir o cheiro, né? O cheiro da inocência dele, sentia, né? Eu troquei, véio. Eu troquei a fita, cheguei em casa e comecei a jogar. Olha isso aqui, mano. Cheguei assim, tu é doido, eu não quero esse cartucho não, mano. Muito paia. Aí, ficou meio triste, não. Aí eu fui correndo lá na casa do senhor Pinóquio de novo. Canto mais limpo, é? É o canto mais limpo. Dificuldade, já. Ele apareceu. Apareceu a putaria que ele aparece com o cara. Teve coragem, foi desafiou. Ele aparece com o cara e disse... Ei, senhor Pinóquio, mas já abençoei, meu jogo é mobaia, meu, disse que era igual o Final Fantasy 3, mano. Vamos destrocar aqui, destrocar. Esse bichinho. É doido, hein, mano? Trocar o que, velho? Ah, mas cadê o meu Zelda e tal? Não, já vendi já e tal. Já foi passado pra frente, né? Puta que pariu, mano. Aí eu sei, mano, que depois dessa quingada aí do Zelda, eu entendi que era o mundo ali. É, mas quer dizer que esse foi o fim do teu Zelda, mano? Foi, velho. Ei, macho, agora é o mistério da humanidade, mano. Onde anda o senhor Pinóquio? Não, é onde anda o meu First Quest, mano. Essa história é antiga, viu, velho? É. Ei, macho, eu putaria, velho. Todo mundo aqui de Fortaleza, velho, que sado Ceará. Tá numa campanha, né? Os caras jogaram esse jogo aí, mano. Macho, a única coisa que se salvou, macho, foi um saquinho com todos os dados de RPG, um setzinho de dados, e um livro de aventura, porque no final das contas tinha a aventura em si e eu não queria deixar pra negada não ler. Aí eu deixei tudo, macho. Deixei que eu saía tarde, a gente jogava RPG até umas horas. O cara confiava no Manel, né, nesse tempo. É, confiava no Manel. E era justamente... Confiava na segurança da casa, né, porque... Aí eu... Depois desse até eu duvido botar as porras aqui dentro, né, cara. Deixa aí eu peguei e deixei, era uma pasta verde, eu me lembro como se fosse agora, mano. Com um livro de heróis, com não sei o quê, o mapa, o tabuleiro. E... Ah, mas até então eu tinha dúvidas. Mas depois... Mas o Neto vai chegar dizendo que o chegou lá perguntando sobre Isaías. Que tinha um jogo, macho, que tinha um jogo e ia jogar e não sei o que, aí matou a charada, mano. Pois aí é, eu sei que demais. no final das contas, macho, que lascava que na época não tinha a rádio com CD lá na casa do Theo. Não tinha câmera de vigia, né? Porque não tinha o rádio. O som da sala era a radiola zona do poder e não tocava CD. Não tinha internet. Aí né, a gente ali? Fazia uma gambiarra, macho. Eu tinha um Discman, doido, pra tocar o CDzão do jogo. Que a aventura você ia dando play nas faixas, né? Não, mas pensei que tu ia dizer, mano, que tu tinha feito uma gambiarra na radiola pra ela pegar o CD, velho. Mas com o Discman. Aí no final das contas, macho, o Baitola levou a pasta com o Discman. Discman com um jogo. Isso foi mesmo, né, vida? A gente tinha um Discman dentro, mano. Né? O problema não foi o jogo, não, Théo. O problema não foi o jogo, o problema foi o Discman. É, mas isso é mesmo, Vitor. Pois se eu te disser que eu não lembrava do Discman até hoje. Macho, o jogo foi R$30, mano. O Discman que foi caro, mano. O Discman foi R$200. Se eu te disser que eu acho que tu só perdeu esse teu jogo aí porque tinha um Discman na jogada. Eu também acho, doido. Mas eu entendi, não. Eu acho que o Vitor só perdeu o First Quest dele aí, porque tinha um Discman no pacote. Ah, sim. Porra, macho, eu cheguei até doido, mano. É, mas é o pior, macho, é porque essa história do BSD ser mais contado de novo, né, mano? Porque aí existe mais não, mano, pra porra. Não, já era. Era demais, mano. Pô, merece, mano, tu é doido, né, mano? Isso aí sempre deu audiência, mano. O programa tá igual a TV aberta, né, meu? Que tá dando audiência, o cara volta e é com gosto de gás, né? É, mano. Ao Chaves, né? É direto. É, mano. Mas é uma filosofia boa, mano. Uma hora o cara acerta. Tu não viu que o Silvio Santos acertou agora com o Carrossel? O negócio é o cara não desistir de recuperar essas paradas, mano. Uma hora o cara... Quer ver? Se hoje em dia, mano, se hoje em dia eu ainda... A negada ainda vender CD... Eu tava com raiva, mas hoje em dia nem CD mais tem, é tudo MP3, não sei o que. Quer ver como a galera vai se manifestar aí nos comentários, vai agora? A galera vai se manifestar aí nos comentários, véio. Solta aí o áudio da barata de novo. Mano. Só tá assistindo o Wolverine Origem, tu? Ele aparece no Wolverine de Origem. Me lembro, vixe, só uma barata zona aqui no meu quarto. Ei, mas tu gravou isso aí? Gravei. Teve uma vez, mano. A tarefa que ele entrou pela loja. Pela loja que tinha locadora. Isso aí, né? E saiu pela frente da casa, mano. Porque esse bicho, quando era na época de videogame aqui. chegava, tipo, ele tava aqui jogando comigo e tal, aí chegava alguém, aí eu tava na vez, né, não podia morrer e tal, aquele negócio todo, eu, ei, Zé, abre ali a porta ali pra não sei quem entrar, aí esse bicho aprendeu a chave, né? Aí esse bicho decorou a chave ali, mano. Aí pronto. Pô, é, mas tirou a cópia da tua chave da tua cara. Mano. Aí pronto. É, daí também tu dá... Sei não, viu? Não é nem sei nada, porque... O cara nunca sabe do que o outro é capaz, mano. Pra lá. Como é que eu ia imaginar que... Realmente não roubou ninguém, mas aí... Bicho é um cidadão modelo, mano. Ah, mas até, que é que a gente tá levantando essa hipótese aqui? Até então, o Zaires tinha a ficha limpa, mano. Ele tinha a ficha limpa aqui em casa, que eu não sabia das lendas que vocês já sabiam. Ah, então era na época que tu era entendeu? Inocente ainda. Eu não sabia, eu não sabia das histórias que vocês sabiam. Aí depois desse First Quest, e aí eu fiz a bondade de emprestar meu deck. Aí foi burrice. E o MP3? Aí eu assumo que foi burrice, porque aí eu emprestei o deck pra frescar e acabei, ele acabou ganhando o deck também, né? Não, mas o MP3 foi burrice mesmo, que tu já conhecia esse. Não. MP3 foi, não vou nem dizer o que é que foi o MP3 ali, porque. O Manel tem essa filosofia de que o cara tem que elevar o espírito, não sei o que e tal. Atrás de você eu sou um jumento. Qual é aquelas historinhas do menino, mano? Como é o nome dele? Das garras da patrulha, mano. Bebel de Gereissati. Bebel de Gereissati, ou então aquele que é hoje em dia, mano, como é o nome dele? Isaías. O Tizil, mano, o Tizil. O Tizil. Que é Tizil no jogo do bicho. Tizil, mano. Tizil é meus olhos, velho. Todo programa ele vai preso. Tizil, ó, mano. Todo programa ele vai preso, o Tizil. É, mas se tiver um cara que todo programa vai preso, deve ser engraçado demais, viu, mano? Puta que pariu. Mas eu ri de boa, eu ri muito, foi no dia que eu tava jogando futebol, mano. Aí eu correndo, não sei o que, até correndo aí, quando me desespero, mas o Fernando passa do meu lado aí, toca, Tizinho, aí eu olhei pro outro lado. Aí eu olhei pro outro lado, é o Lulu, ó, mano. Putaria. Sem jogar direito, mano. Depois dessa. Voltando aqui um pouquinho pra história de mentira, eu lembrei de uma história de um colega nosso aqui. Quem é? Não, mano. Pô, Neto. Eu lembrei, doido. O agora... que é, eu lembro que teve uma... É, mano. Eu lembro de um jogo que a gente começou a jogar que tu mestrava. Que era umas espadas, se lembra? Que tinha porrada de espada. Não, mas antes disso aí... Não vê se defender, não. Não, porque isso eu já contei foi no programa, meu chapa. Esse jogo aí eu não mestrei pra vocês. O Isaías roubou esse jogo de mim e foi mestrar pra vocês, mano. Isso eu já contei no programa há muito tempo. Não, mas aí depois. Não, eu lembro que o Isaías chegou com essa história aí. Não, deixa o cara contar. Você tá. Vai lá. Só tô esclarecendo os fatos. Eu sei que esse bicho foi. Tava, a gente tava jogando e tal, não sei o que. Aí eu sei que no meio da aventura. Era tu mesmo, não era Isaías não. Era. Aí tinha um negócio lá de uma caverna, né? Então, aí vocês chegaram numa caverna, cada um tinha uma espada e tal. Aí tinha umas runas na porta da caverna. Beleza, as runas zona do mal. Aí, não, aí beleza. Aí esse bicho pegou e escreveu as runas no papel. Só entra aqui quem decifrar essa runa. Eu disse, puta que pariu, como é que vai decifrar isso aqui, mano? Uma runa de hieroglifo lá, ninguém sabe. Aí eu perguntei, o que é isso aí, mancha? Já japonês, você disse, é japonês. É japonês. Se tu sabe japonês, tu sabe escrever japonês, sei. Isso tá é corra do Neto mesmo. Era assim, peraí. Tu vai dizer que eu não sei falar japonês? A mentira é essa? Isso é corra do Neto mesmo, viu, mano? Não, mas peraí, a mentira é essa? Kenji, kanji, japonês tudinho, sei lá, kanji. Eu só vou lhe dizer que se for dizer que eu não sei falar japonês, eu tenho um certificado aqui da universidade pra comprovar. É. Até dessa data aí, viu, bichão? Não, mas a mentira não é essa, não. Continua aí. Ah, tá bom, vai, continua aí. Então o cara sabe japonês, velho. Tem que estar o PDF, tem que estar o PDF no link do... Ora, porra, se a mentira for que eu não sei japonês, então é verdade. Ora, pra mim. Tem que botar o PDF no link do negócio, viu? Tu me lembrou outro aqui, velho. Nessa época aí que o Neto disse que ele assistia os programas da TV Cultura que passava ensinando japonês e tal, não sei o quê. Eu me lembrei que o senhor Pinóquio, esse bicho começou com essa taria também, tipo, de aprender japonês, velho. Não, o senhor Pinóquio, aí... ele também disse que é formado. Tu sabe que, inclusive, quando começou essa parada de mangá no Brasil, esse bicho disse, não, mas negócio de mangá em português, doido, eu já falo japonês, as minhas coisas é tudo original. Mano. É, justamente, que a gente queria aprender japonês pra poder assistir os animes sem legenda, né? Que às vezes o cara pegava um VHS sem legenda e tal. E o cara queria, né? Aprender e tal. Sim. Aí o senhor Pinóquio disse que, ah, mano, já sei falar japonês e tal. Já entendo é tudo ali que os caras estão dizendo, né? Ah, vixe, mano, tu aprendeu com quem, mano? Aí eu não sei se o Neto vai lembrar, velho. Tipo, Antes de tu dizer, conhecendo o senhor Pinóquio, esse bicho vai dizer que conheceu com algum, aprendeu com algum mestre japonês nativo. Não, mano. Foi isso não. Eu não sei se tu vai lembrar, mano, mas vizinho, eu acho que era quase vizinho ali o senhor Pinóquio, mano. Morava um senhorzinho inglês, mano. Aí esse bicho me lembro. Quem me ensinou foi aquele cara ali. Aí, o vítima, foi mesmo, aí. Chegamos. Ei, mano, a gente tem que ir na casa desse bicho, mano. Pra ele aprender a ensinar pra gente também, mano. Acabar que o cara nem era japonês mesmo, o cara era assim. Não, mas eu essa história aí pode ter acontecido agora. Tá beijando o quê, mano? Não, mano, porque. Eu não tenho essa história. Mas um negócio que eu sei que é mentira, mano, porque na época que eu estudava japonês, eu tava asilado, né? Tava asiladozão. Aí, não, mas japonês, não sei o que, bicho é muito foda. E realmente, onde a gente morava, morava um japonês mesmo. O cara parecia um Miyakuda todinho, mano. Aí eu, assim, bicho doido, mano. O grande lance é eu fazer amizade com esse japonês, mano. Porque vocês sabem que o segredo de você aprender qualquer idioma é a prática, né? Você tem que dar uma praticada e tal. Era os tempos que não tinha internet, não sei o quê. Aí, meu irmão, eu vou fazer amizade com o japonês, que aí eu pegue... Japonês? Pois é, que aí eu pego e aprendo o idioma, né, e tal. Vou lá conversar com ele e tudo mais, beleza. Aí eu fui lá nesse japonês, me dizer que o cara não sabia japonês, não, mano. Esse bicho era só descendente, era o pai dele. Porque eu me lembro que quando eu fui na casa desse japonês, eu fui com queixo, né? Eu, não, macho, ó, eu... Como é que... Eu tô estudando japonês aqui e tal, tô com dúvida numa palavra aí. Não tem como tu me dar uma luz aí, não? Sei o quê? Ele, rapaz, eu não falo japonês, não. Mas papai fala, pai. Ó. Ele assim, não, o papai fala, não sei o quê. E o japonês era gente boa, meu pai dele morava em São Paulo. Ele, não, mano, pô, espera aí que eu vou ligar aqui pro meu pai, já eu te digo, mas espera aí. Aí ligou e tal, eu já decepcionado, né, que o meu intento era arranjar alguém pra me praticar e tal. Mas o japonês não falava mesmo japonês, não. Era só um 7-1zão. Chumzão. Tá, eu cheiro o velho todo normal. O cara é um 7-1. Tá. Ué, o cara nunca disse a ninguém que falava japonês, né? Os caras foram acreditando. E tudo por causa do seu Pinóquio, mano. E eu putaria demais, mano, isso aí. E os caras tudo puto porque o cara não falava, né? Não é puto com o velho, mano. Vai a putaria que o cara ficou puto, foi com o velho, não foi com o seu Pinóquio, não, ali. Ah, mas inclusive, se ele estiver ouvindo aí, a gente queria pedir desculpa, porque ele era um cara gente boa. Não teve nada a ver com essa história, não. É um cara gente boa. Ei, macho, agora as histórias do também tem tentaria, mano. O quê, mano? Nossa. Aqui é o Jackson Jr. ali. Cadê? Ah, sim, pode crer. Cadê o... Putaria, o cara é o Jackson Jr. Cadê o... Eu sei, mano. Bicho escroto, ó. Tá, né? Ah, é, beleza, mas cadê o... Cadê esse bicho, mano? Tá morando em outro estado. É, né? Tá meio foragido, né? Negócio de exército, né? Esse bicho se enrolou aí com a polícia, um militar e tal, e agora... Exército, não é? Polícia? É a história clássica do Venossauro, né? Que merecia ser contada de novo. Do Venossauro, não, era da... Baralhamento. Green Hand, da mão perfeita. Como é que era isso aí? Era, mas nesse cast aí o Vitor não contou, não, né? Fui eu que descobri o negócio. É, Vitor. Eu acho que até te deu os créditos mesmo, isso aí. Não, o Vitor não contava a versão dele agora. me, tu foi dizer que eu era pilantra, mano. Não, na época, tu foi dizer que não, que eu era da parte do mal, ó. Não, mano, Paulo, eu jogava certo, mas a única coisa que vocês falaram mesmo que era mesmo é que eu tinha um deck de cada cor, aí posso fazer o quê? Mas só que era os decks era tudo fraco, macho. O pobre rei do meu deck. Todo mundo tinha deck de água. O meu deck rei elétrico era o mais fracassado que tinha. Então, pois é, agora essa história da Dream Hand aí do Tassiano, macho, era engraçado, era embaralhadozão dele. Ele botava, mano. Eu lembro que ele tinha um deckzão com o Venusauro. A gente contou essa história, mano, no Kertzão lá. Eu lembro, macho. Card game, eu lembro. Agora o. Foi o Neto que contou. Ferrolhozão vai contar a versão dele aí. É o homem que descobriu o segredo, né? O descobridor. Pois é, eu sei que o nosso colega Jackson Jr. ele tinha um negócio de organizar a mão dele, né? A Dream Hand, que tinha a história do... Titaria, Dream Hand, oxi. Ainda tem nome na porra. No segundo turno ele já saía sungando logo com o Venusauro, mano, que é coisa impossível. A não ser que ele tenha essa mão. Aí o que que acontecia? Ele embaralhava, colocava a mão. Aí na mão tinha o quê? Um Bulbasauro. Só os mãos. Um Bulbasauro, um Venusauro, um criador de Pokémon, Pokémon Breeder, que você podia evoluir do Bulbasauro direto pro Venusauro, sem passar pro Ivysaur. E um aí, não, aí ele botava uma poção e três energia, ou era quatro energia. Aí 7 cartas. Uma mãozona preparada só pra tudo, né? O que o cara... Não, tá pronto. Aí ele pegava e botava no fundo do Grimório. Botava no fundo do Grimório e embaralhava. Embaralhava o deck aqui, só que o que que ele fazia, mano? Ele ficava embaralhando bem rápido, ele puxava as cartas de cima, só embaralhava puxando as cartas de cima. Aí as cartas de cima iam pro fundo e as cartas do fundo iam pra cima. Aí ele tava bem rápido, humilhava, vixi, embaralhãozão do poder. Aí pegava e botava em cima do negócio, pronto. Puxava as 7 cartas, não dava tempo nem da gente cortar o baralho. Quando ia jogar, primeiro turno Pokémon básico, Bulbasauro, segundo turno Venusauro, energia, pá, acabou, lascou. Pronto, não tinha quem batesse não, macho. Um Venusaurozão no segundo turno só com Pokémon básico. Aí era 60 que tirava, ah, era pena. Quando eu percebi, eu disse, ei, macho, deixa eu cortar teu deck. Aí ele disse, não, macho. Não, mano, cortar não. Meu pai tá me chamando, tenho que ir pra casa. Toca o somzão aí do aqui agora. É, mano, bicho era pilantra, mano. Sim, imita aí o pai do Jackson Jr. aí. Imita aí, chamando. Vai lascar a minha garganta. Tá enrolando os meninos. Jogue honesto, meu filho. roubando. Você jogar roubando não tem mérito nenhum, não, meu filho. E o Venusauro, que se lasca. A última vez que eu vi o seu Pinóquio, ele tinha dito, encontrei ele com ele no terminal, mano. Tava voltando da faculdade aí, esse bicho. Ei, mano, tô trabalhando aqui e tal. Eu. Bicho, mano, você tá trabalhando aonde, mano? Aí ele. Saiu correndo, né? Tô trabalhando no teatro aí. Eu, vixe, mano, teatro, mano. Me virador, foi ele, rumo a Globo, é? Eu é, não, mano. Ele, mano, tô trabalhando no teatro, velho, e tal, hein. Aí ele disse, não, mano, eu tô com uma foto, eu tirei uma foto com a Mel Lisboa e tal, vixi. Oh, yeah, mano. Aí eu... Mas tem mesmo essa foto aí, né? Cala a boca, velho. Mano, tem, mano. Aí eu passei pro Jackson Jr., mano, pra gente analisar, mano. Aí era tipo um pôster, mano, que esse bicho tava segurando assim, mano. A imagem era meio mais branca, mano, a pele do cara toda oleosa, mano, e a da atriz ali toda... Perfeito. Toda, mano, toda meio embaçada. Assim, ah, pode crer aqueles totem que a negada bota no cinema, né? De papelão, ó. Eu tirei a foto com a Mel Lisboa. Ele tá trabalhando realmente no teatro. Mas na guarita, né? Aí tá com iluminação. Ele é o iluminador. Ah, mas pelo menos não mentiu, tá trabalhando mesmo. Não sei, né? Aí que é montagem, né? As fotos ali. Mas é a máxima de todas. A máxima. Então, o cara tá no emprego errado, né, mano? Rapaz, tá trabalhando é com um desenho gráfico, alguma coisa do gigante nas montagens aí. Com a tua fresquinha, mano, né, mano? É, tá dormindo na varanda ele. Tá bem fresquinho. Bicho, pô, não sei não, viu, mano? Ah, mas agora teve a história máxima do senhor Binóquio, mano. E foi o... De repente eu tava aqui, né? Aí o celular toca, o Neto ligando pra mim. Aí, mas esse bicho morrendo de rir, assim. Não sei o quê. Aí eu, que foi, mano? Dava, entra aí no Face. A gente... Puxa, ele foi pesado, mano. Aí chegou assim, entra aí no Face. Morrendo de rir, aí. Entra aí no perfil do senhor Pinóquio, aí. Só esse bicho assim. Aí o cara que foi, vai, entrei lá. Aí a primeira mensagem que eu vejo, aí senhor Pinóquio diz aí: ei, galera, você papai. Aí todo mundo... É, mas tu disse que é de gêmeos? Hasta la vista, baby.